logo, logo assim que puder, vou telefonar. Alô, Rogerinho do Revelação. Por enquanto, tá doendo. Nosso convidado VIP hoje. E quando a saudade quiser me deixar. Rogerinho, convidado VIP. Assim que é bom, assim que é bom. Vão saber que andei. E agora? E agora longe de mim. Enfim. Esse é o buraco que é coisa linda, gente. Só pela metade. Pericão, sem pensar no que há.